Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental brasileira. Diariamente, às 10 da noite e de segunda a sexta, ao meio-dia. Raízes do Brasil, o melhor da música de raiz, todos os dias, das 5 às 7 da manhã. Cultura AM de São Paulo, 1.200 kHz. Música brasileira. 8h59. A Cultura AM apresenta... Musicalidade. Hoje é quinta-feira, dia também de pedidos musicais no nosso Musicalidade. Daqui a pouquinho eu passo aquele nosso telefone conhecido para você também pedir as músicas dos anos 50, dos anos 60 e início dos anos 70. Vamos iniciar o programa de hoje com o pedido do Mauro Mendes, que mora no bairro da Moca. Ele pediu com Carmen Costa Marambaia. Depois, vamos ouvir o pedido do Nelson do Nascimento, da cidade de São Caetano do Sul, que quer ouvir na voz de Dalva de Oliveira, Máscara Negra. E depois, o pedido do Israel José de Moura, que mora na Vila Guilherme. Ele pediu com Elisete Cardoso, Risque. Vamos ouvindo. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tem uma trepadeira que na primavera fica toda florescida, de brincos de princesa. Quando chega o verão, eu sento na varanda, pego o violão, começo a tocar. E o meu moreno, que está sempre bem disposto, senta ao meu lado também a cantar. Quando chega a tarde, um bando de andorinhas voa em revoada fazendo verão. E lá na mata o sabiá gorjeia lindas melodias pra alegrar meu coração. E às 6 horas o sino da capela bate as badaladas da Ave Maria. E a lua nasce por detrás da serra, anunciando que acabou o dia. E quando chega a tarde, um bando de andorinhas foi revoada fazendo verão. E lá na mata um sabiá gorjeia lindas melodias pra alegrar meu coração. E às 6 horas o sino da capela bate as badaladas da Ave Maria. E a lua nasce por detrás da serra, anunciando que acabou o dia. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tem uma trepadeira que na primavera fica toda florescida, de brincos de princesa. Quando chega o verão, eu sento na varanda, pego o violão, começo a tocar. E o meu moreno, que está sempre bem disposto, senta ao meu lado também a cantar. Na mesma noite. suporto o inferno do nosso amor fracassado. Deixe que eu siga novos caminhos em busca de outros carinhos. Matemos nosso passado. Se espuma com a beleza da espuma que se desmancha na areia. Nós ouvimos no Musicalidade o pedido do Israel José de Moura, da Vila Guilherme. Elisete Cardoso cantou de Ari Barroso, Risque, para o Nelson do Nascimento, da cidade de São Caetano do Sul. Dalva de Oliveira cantou de Zequete e Pereira Matos, Máscara Negra. E para o Mauro Mendes, do bairro da Moca, Carmen Costa cantou de Henricão e Rubens Campos, Marambaia. Vamos ouvir agora o pedido do José Correia. O José Correia mora no bairro da Moca e pediu Marlene, Ginga Ginga Moreno. Depois o pedido do Mauro Dantas de Oliveira, da Freguesia do Ó, que pediu com Elis Regina, o Paneguinho. E para o Paulo Cardoso de Souza, da Vila Guilherme, Ataúfo Alves vai cantar Pela Luz Divina. O brasileiro só dança uma conga ou uma rumba na falta de um samba. Chorinho é gostoso dançar quando é bem gingado. O brasileiro quando cai no samba, ginga, ginga, faz um de babado. Faz um passinho dengoso, deixando quem vê abafado. E eu que sempre dancei tudo que aparecesse, mas na vez do samba, só se eu não perceber. Quando toca um choro, estende a mão, saiu dançando contente, feliz, xingando pelo salão. Quando é bem gingado, o brasileiro quando cai no samba. Jinga, jingue, faz um de babado. Faz um passinho sem gosto, deixando quem vê abafado. O brasileiro só dança uma conga ou uma rumba na falta de um samba. Chorinho é gostoso dançar quando é bem jingado. O brasileiro quando cai no samba, jinga, jingue, faz um de babado. Faz um passinho bem gosto, deixando quem vê abafado. E eu que sempre dancei tudo que aparecesse, mas na vez do samba, só se eu não perceber. Quando toco um choro, eu que me estende a mão. Saio dançando contente, feliz, xingando pelo salão. Começa a apanhar. Cresce, neguinho, me abraça. Cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito eu te posso ensinar. Mas muito eu te posso ensinar. Capoeira posso ensinar. Ziquezira posso tirar. Valentia posso emprestar. Liberdade só posso esperar. O neguinho na estrada. Pra lá e pra cá. Finge que coisa mais linda. O paneguinho começando a andar. O paneguinho da estrada. Upa pra lá e pra cá. Finge que coisa mais linda. O paneguinho começando a andar. Começando a andar. Começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, me abraça. Cresce, me ensina a cantar. Tanta desgraça, muito te posso ensinar. Muito te posso ensinar. Capoeira posso ensinar. Ziquezira posso tirar. Valentia posso emprestar. Liberdade só posso esperar. Pela luz divina, se é pecado me perdoa, mas eu hei de me vingar. Pela luz divina, se é pecado me perdoa, mas eu hei de me vingar. Não merece perdão o teu erro, tens que findar o desterro, o mundo há de te ensinar. Não merece perdão o teu erro, tens que ensinar o desterro, o mundo há de te ensinar. Não vá pensar que eu estou rogando praga, o que a gente faz aqui, aqui mesmo a gente paga. Graças a Deus, teu nome pra mim morreu. Tu não merece um amor igual ao meu. Pela luz divina eu juro. Thank you. pra me morrer. Tu não merece um amor igual ao meu. Pela luz divina eu juro. Pela luz divina que é pecado me perdoar. Mas eu hei de me vingar. Pela luz divina que é pecado me perdoar. Mas eu hei de me vingar. Pela luz divina eu juro, o mundo há de te ensinar. Ainda hei de me vingar. O mundo há de te ensinar. Não merece perdão o teu erro. O mundo há de te ensinar. Nós ouvimos o pedido do Paulo Cardoso de Souza, da Vila Guilherme. Ataúfo Alves cantou dele e Mário Travassos Pela Luz Divina. Para o Mauro Dantas de Oliveira, da Freguesia do Ó, Elis Regina cantou de Edu Lobo e Gianfrancesco Guarnieri, O Paneguinho. E para o José Correia, do bairro da Moca, Marlene cantou de João de Deus e Hélio Nascimento, Ginga, Ginga, Moreno. Musicalidade pela cultura rica. 9:17, nós vamos ouvir agora o pedido do Durval Teixeira Brito, que mora na cidade de Suzano, e pediu Claudete Soares, Ah, Se Eu Pudesse. Depois, o pedido do Sebelino Vicente Ferreira, que pediu com Calbi Peixoto, Nono Mandamento. Vamos ouvir. Se eu pudesse te encontrar sorrindo, que lindo fosse o dia como um dia foi. Indo nesse lindo feito pra nós dois, pensando nisto tudo que se fez canção. Ai, se eu pudesse te mostrar as flores, que cantam suas cores na manhã que nasce, e cheiro no caminho como quem falasse as coisas tão bonitas na manhã de sol. Mas se eu pudesse no fim do caminho achar nosso barquinho e levá-lo ao mar. Mas se eu pudesse tanta poesia. Mas se eu pudesse sempre aquele dia. Mas se eu pudesse te encontrar serena, eu juro pegaria tua mão pequena. E juntos pelo mar, dizendo aquilo tudo, quase sem falar. Ai, se eu pudesse, no fim do caminho, achar nosso barquinho e levá-lo ao mar. Ai, se eu pudesse, tanta poesia. Ai, se eu pudesse, sempre aquele dia. Ai, se eu pudesse te encontrar serena, eu juro pegaria tua mão pequena. E juntos pelo mar, dizendo aquilo tudo, quase se falar. Senhor, aqui estou eu de joelhos, trazendo os olhos vermelhos de chorar porque pequei. Senhor, por um erro de momento, não cumpri o nono da vossa lei. Senhor, eu gostava tanto dela, mas não sabia que era ao outro pertencia. Amor que foi cego, por essa cruz que carrego, dia e noite, noite e dia. Senhor, dai-me a vossa penitência, quase sempre a inconsciência traz o remorso depois. Mandai para este caso comum conformação para felicidade para dor. Nós ouvemos o pedido do Severino Vicente Ferreira, da capital de São Paulo, que pediu com Calbi Peixoto a composição de René Bittencourt e Raul Sampaio, Nono Mandamento. E para o Durval Teixeira Brito, da cidade de Suzano, Claudete Soares cantou de Roberto Menescal e Ronaldo Búscoli, Ah, Se Eu Pudesse. 9:22, vamos ouvir agora o pedido do Domingos Antônio Monzilo, que mora na cidade de São Bernardo do Campo. Ele pediu com Joel e Gaúcho, Anúncio. E para o Francisco Pontes, do Jardim São Paulo, Jorge Veiga vai cantar Estatutos da Gafieira. Uma casa com dois quartos, uma sala, uma cozinha, um banheiro, um bom quintal. E tem uma varanda e um jardim, plantadinho de jasmim, que só serve pra casar. E eu que sou sozinho, coitadinho, tô achando que esta casa é grande para mim. Assim vou procurar quem queira me ajudar a construir meu lar. Precisa se juntar dois corações num bangalô à beira-mar. E quem não estiver em condições é bom não se apresentar. Aluga-se uma casa com dois quartos, uma sala, uma cozinha, um banheiro, bom quintal. E tem uma varanda e um jardim, plantadinho de jasmim, que só serve pra casar. E eu que sou sozinho, coitadinho, tô achando que esta casa é grande para mim. Assim vou procurar quem queira me ajudar a construir meu lar. Precisa se juntar dois corações num bangalô à beira-mar. E quem não estiver em condições é bom não se apresentar. É bom não se apresentar. É bom não se apresentar. Chame. O ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dance a noite inteira, mas dance direito, tá bem, moço? Olha o vexame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dance a noite inteira, mas dance direito. Aliás, pelo artigo 120, com distinto que fizeram o seguinte: subir na parede, dançar de pé pro ar, morar na bebida sem querer pagar, abusar da umbigada de maneira fogazã, prejudicando hoje o bom crioulo de amanhã. Será distintamente censurado, se balançar o corpo vai pra mão do delegado. Tá bem, moço? Aliás, pelo artigo 120, o distinto que fizeram o seguinte: subir na parede, dançar de pé pro ar, morar na bebida sem querer pagar, abusar da umbigada de maneira folgazã, prejudicando hoje o bom crioulo de amanhã. Será distintamente censurado, se balançar o corpo vai pra mão do delegado. Tá bem, moço? Olha o vexame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dance a noite inteira, mas dance direito, tá bem, moço? Olha o vexame, o ambiente exige respeito pelos estatutos da nossa gafieira. Dance a noite inteira, mas dance direito. Aliás, pelo artigo 120, o distinto que fizeram o seguinte: subir na parede, dançar de pé pro ar, morar na bebida sem querer pagar, abusar da umbigada de maneira folgazã, prejudicando hoje o bom crioulo de amanhã. Será distintamente censurado, se balançar o corpo vai pra mão do delegado. Tá bem, moço? Olha lá! Nós ouvimos o pedido do Francisco Pontes, do Jardim São Paulo. Jorge Veiga cantou de Billy Blanco, Estatutos da Gafieira. E para o Domingos Antônio Monzilo, da cidade de São Bernardo do Campo, Joel e Gaúcho cantaram de Alberto Ribeiro e Frazão, Anúncio. Bom, para você participar do nosso programa, é muito fácil. É só ligar de segunda a sexta, no horário das 9 da manhã e 6 da tarde. Aí você fala seu nome, seu sobrenome, pede a sua música dos anos 50, dos anos 60, início ali dos anos 70, fala o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, só isso. E o número do telefone também é fácil, é um número só, mas são muitas linhas. É, então, por exemplo, se 10 pessoas ligarem ao mesmo tempo, todas serão atendidas ao mesmo tempo. É um sistema que a cultura tem aqui, que quando uma linha está ocupada, a ligação cai em outra. E são muitas linhas à sua disposição. Isso para você ter comodidade, facilidade para ligar para a gente poder falar com você e poder atender mais telefonemas. Quanto mais pessoas a gente conseguir falar para a gente, melhor. Então, um sistema que a gente tem aqui. E eu gostaria que você ligasse no 2182-3081, 2182-3081, fizesse o seu pedido musical e nos desse a alegria da sua participação aqui no nosso Musicalidade também. Tá bom? 2182-3081. Vou ficar aguardando a sua ligação. Um grande abraço a todos os participantes de hoje, a todos que participaram. Um abraço a você que está nos ouvindo. O programa não acabou, não. Vamos prosseguindo com o nosso Musicalidade. Musicalidade pela Cultura M. 9:29. Clara Nunes. É água no mar, é maré cheia, oi, mareia, oi, mareia, é água no mar. É água no mar, é maré cheia, oi, mareia, oi, mareia. Contam que toda a tristeza que tem na Bahia nasceu de uns olhos morenos molhados de mar. Não sei se é conto de areia ou se é fantasia que a luz da candeia alumia pra gente contar. Um dia morena enfeitada de rosas e rendas abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar. A noite emprestou as estrelas bordadas de prata e as águas de amaralina eram gotas de luar. Era um peito só

tive que contar a minha vida a esta mulher fingida que me faz sofrer. Esta dor que tanto me crucia roubou toda a alegria do meu viver. Pode ser que ao ouvir os meus sais volte ao lar pra viver em paz. Pode ser que ao ouvir os meus sais volte ao lar pra viver em paz. Esta malvada pensa do mal que me fez, mas não faz mal, eu me perdoo outra vez. O meu coração vive reclamando noite e dia, por isso eu peço que ela volte para minha companhia. Tive que contar a minha vida a esta mulher fingida que me faz sofrer. Esta dor que tanto me crucia roubou toda a alegria do meu. Pode ser que ao ouvir os meus sais volte ao ar pra viver em paz. Pode ser que ao ouvir os meus sais volte ao ar pra viver em paz. Esta malvada pensa do mal que me fez, mas não faz mal, eu me perdoo outra vez. Meu coração vive reclamando noite e dia, por isso eu peço que ela volte para minha companhia. Tive que contar a minha vida a esta mulher fingida que me faz sofrer. Esta dor que tanto me crucia roubou toda a alegria do meu viver. Pode ser que ao ouvir dos meus ares volte ao lar pra viver em paz. Pode ser que ao ouvir dos meus ares volte ao lar pra viver em paz. Cartola cantou Dele Bide, Não Posso Viver Sem Ela. Bete Carvalho de Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito, Quero Alegria. E Clara Nunes de Romildo Bastos e Toninho, Conto de Areia. 9h38. Está tão fria, chove lá fora, e esta saudade enjoada não vai embora. Quisera compreender por que parti. Como estou triste, e a chuva continua mais forte ainda. Só Deus sabe entender como é infinda a dor de não saber. Saber lá fora onde estás, como estás, com quem estás agora.